Jones Beats. Ah. Nando Roots na produção. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Nós estamos todo mundo junto nisso. E por isso é nóis. É por isso que é nóis. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Nós estamos todo mundo junto nisso. E por isso é nóis. É por isso que é nóis. O cara diz que não tem cor nos rap triste que eu canto. Tá tranquilo, irmão. Toma S em preto e branco de freestyle. Eles fazem rimas que caem, meu tom cai. Eu não, eu rimo muro, já rimo. E se eu vacilo, eu vou no tom errado. Tá tranquilo, o amigo sabe que eu não tive intenção nenhuma disso, tamo junto, pois junto nós escolhemos. E se os amigos gostam do que nós dizemos, é porque nós merecemos. Não? Falar é fácil, fazer é que é difícil. Nós tamo todo mundo junto nisso. E por isso é nóis. É por isso que é nóis. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Nós estamos todo mundo junto nisso. E por isso é nóis. É por isso que é nóis. É só por isso, é por libertar o som. Por tudo aquilo que vem no momento. Um som mesmo que a diversidade atente os irmãos. Tamo atento e com a carta de euforia na mão. Mas desenvolvimento é o que te mantém. A gente viu o momento do que te faz bem. Se tem talento, reinvente ação. É no din din don, din din don don. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Nós estamos todo mundo junto nisso. E por isso é nóis. É por isso que é nóis. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Nós estamos todo mundo junto nisso. E por isso é nóis. É por isso que é nóis. Each one, yeah. Nando Roots na produção. Jones Beats. Yeah.